Amém, amados? Então nós vamos continuar. Hoje é o último período aqui com a ministração da palavra. E eu recomendo que você ouça depois em casa, vai no site, tá bom? Hoje é dia 19 de abril de 2014, estamos aqui no nosso retiro de Páscoa e nós vamos ministrar agora sobre a nova ou a nossa trajetória como igreja. Então tem uns pontos aqui que se a gente fosse esmiuçá-los aqui assim exaustivamente, a gente precisaria de alguns anos, né? Mas eu ousadamente, né, vou tentar resumir aqui uns 12 pontos sobre a nossa trajetória como igreja. Vamos entender a igreja aqui, não estou falando de igreja, a perspectiva do Novo Testamento somente, nesse formato de igreja que sim, serve para nós. Existem algumas diferenças históricas e culturais? Existem. Né? Mas, acima das diferenças históricas e culturais, o povo de Deus já se reúne, já convive com o povo de Deus há muitos anos. Né? Então a gente tem aí já uma trajetória de Deus organizando o seu povo há milhares de anos. Então ele tem toda a experiência para depois de tudo isso poder dizer, reunir o melhor de tudo isso e nos ensinar como ser igreja agora há 2000 anos. É o maior período onde o povo de Deus viveu de uma só forma, como ele mandou, até esperar a volta do Senhor Jesus. E não vai mudar. Jesus não vai vir para instituir outro tempo aqui na Terra. O Senhor Jesus vai vir resgatar a sua igreja. Então a gente tem que aprender sobre isso e viver isso, porque é a melhor forma. Como eu digo nos casamentos que eu faço, eu sempre cito aquela historinha, né? Já vou até arranjar outra história, porque essa já está ultrapassada. Que eu tinha máquina de costurar, e a mina me salvou uma vez, na outra vez eu levei para a ciência técnica, e sempre a máquina, no decorrer do uso, ela dava problema. E depois a mina, com uma conversa comigo, ele disse, meu pastor, eu acho que talvez o senhor não esteja sabendo como utilizar o equipamento. Gentilmente. Seu problema está entre o volante e o banco, né, mina? E aí eu fui pesquisar, ele falou, procure a instrução dela na internet. Procurei, achei em japonês, não deu, Aí achei em espanhol já dá, né? E aí fui ler a instrução da máquina e eu estava colocando a linha errada na máquina. E aí não tinha como não quebrar. Não tinha como. Então, irmãos, o Senhor inventou a igreja. E a gente não tem como fazer a igreja de outro jeito. A gente tem que conhecer a instrução é a Bíblia. Então, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus e exercita ela, vai dar certo. A gente não vai precisar ficar apagando incêndio toda hora. E quando eu digo sobre a gente viver a igreja como a Bíblia manda, não é para me dar menos trabalho. É para me dar o bom trabalho. Porque o bom trabalho é o trabalho de fazer o que é certo. Mas o mau trabalho é o trabalho de ficar apagando incêndio porque usou o equipamento errado. É, mina? Nada como você pegar um equipamento e usar ele de forma a fazer o que você queria fazer. Mas tem gente que trabalha consertando a máquina porque não soube usar. E eu não quero que a gente seja igreja assim. Eu quero que... Já foi a mãe. Então, amados, vamos pensar assim, nessa trajetória. A gente começa aqui, então. Vamos pensar que Deus... Há uma comunhão de Deus consigo mesmo. Deus... Você, isso é um pouco revolucionário, ok? Então, eu vou falar e quero que o Espírito me convença, porque não vou conseguir argumentação que vai exaurir o assunto. Não se consegue isso há 2000 anos. Então, eu vou falar como a Bíblia diz e vou esperar que o Senhor convença você do que Ele tem que completar em você. Amém? Amém, irmãos? Esse amém rápido, assim, um teste para você estar ligado, tá? Eu quero falar amém assim, eu quero saber se você está me ouvindo. Então... Deus é um grupo enquanto Deus. A palavra de Deus diz no princípio, mas não, isso é verdade, a palavra de Deus diz em João, mas assim, que em Gênesis 1:1 a gente vê a primeira vez que o nome de Deus é citado. Interessante porque o próprio Moisés que escreveu Gênesis não usa o nome que Deus disse a ele que era o nome quando ele perguntou qual era o nome. Talvez porque o Moisés entendeu que o testemunho de Jeová não entendeu. De que aquele não era um nome próprio, mas era um adjetivo. Eu sou o que sou é um adjetivo, da qualidade ao sujeito. Não é um nome próprio. Então, quando a gente abre aqui em Gênesis 1:1, a gente vê assim. No princípio criou Deus, e aí Moisés não usa o termo Yahvé, ou Jeová. Ele usa o termo Elohim. Elohim é um termo que está entre o plural e o coletivo. Um enxame. São vários enxames? Não, é um enxame. Mas são várias abelhas. Deus é um Deus, com três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Interessante quando, em Babel, eles fizeram o contrário do que Deus mandou. Deus tinha mandado crescer e povoar a terra e fazer o nome do Senhor conhecido. Eles se juntaram para chegar até o céu, pelo prédio, pela torre, e fazer o nome deles conhecido. Aí Deus fala assim, desçamos e confundamos. Então, Deus é muito sarado, será que eu posso dizer assim, na ideia de que Ele é um grupo. Ele não tem problema em ser grupo, em ser coletivo. A gente tem problema com isso, por quê? Porque no dia que a gente entender que Deus é Deus, Pai, Filho e Espírito de verdade, isso vai constranger a gente em viver de forma mais comunitária. Enquanto Deus é um senhor de barba velha e solitário, eu vou tentar ser uma pessoa madura solitariamente. Mas quando eu entender que o padrão de todas as coisas resolveu ser grupo, não passar a ser, mas sempre foi, então eu começo a entender uma coisa. Primeiro, Deus, a comunhão de Deus com Ele mesmo me ensina o princípio que vai ser pulverizado em todas as épocas com o povo de Deus, de viver em comunidade. E não é uma comunidade utópica, comunista, simbiótica, onde a gente presume que as coisas vão ser perfeitas, não. Mas é assim, sabendo que há uma dificuldade em lidar de um com o outro, a melhor saída para isso é entender que o padrão não é estar distante, mas é estar longe. Não é estar longe, mas é estar próximo. Tem algumas pessoas que dizem, eu tenho ódio disso, assim, crente é que nem dente, quanto mais separado, melhor, que não junta sujeira. Depende da carne que está comendo também, né? Depende se tem escovação, se tem fio dental. Às vezes tem escovação, às vezes tem um profeta que desce a madeira no povo, mas tem fio dental, não tem um discipulado. Então vamos pensar o seguinte, que não tem como a gente pensar ser igreja ou usufruir da igreja sem entender que não existe... Não existe como cumprir esse chamamento de Deus de forma solitária. Mas vamos lá, porque se demorar esse tempo cada ponto, a gente já acaba amanhã. Então, a comunhão de Deus com Ele mesmo. Deus é triuno, então Deus já é um grupo. Ele não é nem uma dupla, é um grupo. Amém ou não? Dois, a comunhão de Deus com o homem. Deus resolveu, então, criar o homem. Tem tanta teoria sobre isso, hein? Você deve ver tanta coisa. Deus estava lá, solitário, e aí resolveu criar o homem. Não, gente, não tem uma coisa. De vez por todas, Deus é pleno. Deus é mais que pleno. Mas, pra gente, na nossa mediocridade, vamos pensar assim, né? Deus é pleno. O que é pleno não cabe mais. Eu acho que é uma das poucas palavras que mais fala de quem é Deus, pra mim, é isso. Porque quando a gente entende de verdade isso, a gente não acha nunca que está fazendo um favor para Ele. Porque Ele não é acrescentado em nada. Então, Deus é pleno. E Ele resolveu doar um pouco de si para nós. E resolveu criar o homem. Ele criou os anjos antes, evidentemente. Mas os anjos não eram filhos. Ok? Os homens já chamaram os anjos de filhos de Deus. Mas Deus nunca chamou anjo de filho dEle. Então Deus resolveu criar Adão. E quando você lê a genealogia em Lucas, que fulano gerou fulano, que é pai de fulano, que é pai de fulano, e Adão, filho de Deus. E para pegar no grego ali, meu irmão, é filho mesmo, filho. Tanto é que a adoção que nós temos, conversei e discuti isso com a mina, foi a mina, a gente pesquisou profundamente, e tanto o hebreu quanto o povo hebreu não fala adotado, quanto o povo também de língua grega, não falava adotado. Mas a palavra que é usada é feito filho. E ficamos tão felizes nessa descoberta, não foi, mina? Porque nós não somos adotados, somos feitos filhos. Então vamos pensar o seguinte. Nós somos filhos de Deus e Ele resolveu ter comunhão conosco. Isso é assim hoje por causa de Jesus. Porque Adão rompeu isso. Então Adão quebrou essa paternidade automática que Deus teria com os filhos dele. A Bíblia diz que Sete foi feito a imagem e semelhança de Adão. Então, sem o pecado, todo filho de Adão seria filho de Deus. Mas com o pecado, o filho de Adão era filho de Adão. E não filho de Deus, automaticamente. Então, Deus quis ter comunhão com o homem. Primeiro, a comunhão de Deus com ele mesmo nos ensina sobre comunhão. Amém, irmãos? A comunhão de Deus com o homem nos ensina a comunhão dele com o homem. Aí o homem pecou e ele providenciou... Ponto 3, ruptura da comunhão do homem com Deus. O homem resolveu conhecer o mal. O bem ele já conhecia. Eles falam, olha, não coma dessa árvore porque você vai conhecer... É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai conhecer o bem e o mal. O bem já conhecia. Não conhecia o mal. E ele comeu do fruto, ele e sua esposa, ou sua esposa e ele, tanto faz. E resolveram deliberadamente romper com Deus. Não sabiam o que estavam fazendo em plenitude. Por isso que veio a ordem. Quando Sofia me pergunta muito por quê, eu explico um pouquinho e digo, filha, tem consequências da sua obediência que eu não vou saber lhe dizer agora. Mas o melhor para você é obedecer. Porque todas as variáveis que vão acontecer na desobediência dela, ela não vai ter como dizer, me obedeça, porque senão vai acontecer isso. Então, para resumir tudo isso, ela obedeça. E eles resolveram fazer diferente. Então, a gente tem uma ruptura da comunhão do homem com Deus, que partiu do homem. Por que eu cheguei aqui? Porque sempre você vai ver que quem trabalha contra a comunhão nunca é Deus. Deus passa, vou falar isso com muito temor, com muito cuidado, para não parecer que estou falando um desrespeito ao Senhor. Mas entendo o que eu quero dizer. Num certo sentido, Deus passou por vários vexames, num certo sentido, por conta do seu povo. A palavra diz que Oséias é um símbolo do amor de Deus com a sua noiva, que pegou ela assim, não é um incesto não, ou perdão, não é uma pedofilia não, que esse povo que não tem nada na cabeça, em vez de ler a Bíblia para se render a ela, lê para uma mente diabólica. Pega uma menina que era um aborto, ele cuida da menina, espera a menina virar uma mocinha, quando tem um tempo de casar, ele se casa com ela. Ele não criou como pai, ele criou para casar com ela. E tem todo um contexto cultural e tudo isso mais. Aí ele pega aquela menina que ia morrer envolta no próprio placenta, e cria ela e faz dela uma mulher bonita. E aí casa-se com ela. E aí essa mulher trai ele. O termo é forte, gente. A Bíblia diz que a mulher... Que a mulher traía, assim como Israel, traía o seu marido pelo vigor e tamanho do corpo do outro homem. E ainda mais específico ainda, fala que era por causa do membro do outro homem. Qualquer um de nós, numa situação dessa, agiria de uma certa forma a repelir naturalmente. Mas o que a Bíblia diz, volta lá com ela, porque eu quero que Israel veja o que vocês fazem comigo. Então você vai ver que Deus passa a situações que beiram ao indigno. E em Jesus, ele chega ao indigno, de ser indigno, para que nós pudéssemos ser dignos. Você está comigo? Diga amém. Então, a ruptura da comunhão parte do homem. Quarto, a promessa do reencontro. Lá mesmo, em Gênesis, ele fala, não, mas vai vir um nascido de mulher que vai pisar a cabeça dessa serpente. Sempre Deus investindo na comunhão, baseado na comunhão original, que é o melhor jeito de viver, que é em comunhão. Quinto, a trajetória do reencontro e seus símbolos tipológicos. Então tem toda essa trajetória, desde lá de Noé, quando você não tem uma lei clara ainda, mas já existia culto, ideia de culto, porque os filhos de Adão fizeram culto, um culto não foi aceito, outro culto foi aceito. Noé fez culto quando chegou, e inclusive Deus falou, olha, você não vai levar só dois animais de cada um, não. Os animais limpos, você vai levar uma galera aí, porque vai ter o que usar e vou precisar desses animais. Então ele leva 7 pares dos animais para fazer sacrifício. E ele chega e faz sacrifício e Deus recebe aquilo. E você vai ver, de Noé até Abraão, depois de Abraão que sai de Ur dos Caldeus, com o pai Tera. E Tera falou para Abraão, vamos para Canaã. Você sabia disso? E aí ele sai para Canaã com o pai. Só que não foi Deus que tinha mandado ele para Canaã. E no meio do caminho, Tera morre. E aí Deus chama e diz, eu vou levar para um lugar que agora você vai sem saber onde é. E Abraão vai até Canaã, e ali o Senhor dá aquela possessão espiritualmente a ele. Nós conhecemos a história, estou resumindo essa história. Então, Abraão, ele é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai das 12 tribos. Essas 12 tribos, elas vão para o Egito quando há grande fome, José é preso no Egito, porque os irmãos o venderam como escravo. Uma vez que ele fica lá e recebe os irmãos, o povo hebreu começa a crescer dentro do Egito. É interessante que você vê que Deus tem um negócio com o Egito muito interessante. Geralmente, Deus usa aquele povo para poder cuidar, inclusive em disciplina, do povo dele, gente. Que coisa interessante. Os egípcios, eles abrigaram o povo de Deus 400 anos, depois houve a opressão, é verdade, mas eles ficaram e cresceram lá. O próprio Senhor Jesus foi para o Egito, exilado, quando era perseguido por Herodes. Mas não vem o caso agora. Então, o que a gente vê? Que Deus, ele se preocupa em manter o seu povo unido. Amém? Absurdamente resumido, a gente vê aqui, até aqui, que Deus fez de tudo para manter seu povo unido. Então, aí, esse povo está unido lá, e você vai ver isso na palavra de Deus, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois começa Josué. Josué, então, voltando um pouquinho para ficar mais explicadinho ainda, Josué toma conta da terra, que era a terra que Deus tinha dado, que tinha sido habitada por outros povos, e ali o povo começa a crescer ali. Ali vem depois, para poder administrar aquilo tudo, os juízes são levantados por Deus para administrar aquela terra. Depois dos juízes, vem os reis. Não é que Deus não queria um rei. Deus queria sim que tivesse um rei. Deus só não queria que o rei fosse escolhido como o povo quis escolher. Então, de forma precipitada, o povo quer escolher o rei. E o profeta Samuel disse, Senhor, eles querem um rei. Não, não rejeitaram você, Samuel. Rejeitaram a mim. Vai dar o rei para eles que eles querem. Eles querem como rei bonito, grande, formoso. Dá o rei que eles querem. E aí foi eleito Saul. Saul foi um rei que teve os seus méritos, enlouqueceu, era endemoniado. A gente tem que lembrar uma coisa, na velha aliança o espírito entrava e saía, não é como hoje. Hoje o espírito entra e é o selo. Mas naquele tempo o espírito entrava e saía. Então assim como o Espírito Santo entrava nele e falava, quando saía o demônio entrava. E Davi ia lá tocar a harpa para poder acalmá-lo. Davi não conhece Saul na hora que vai derrubar Golias. E aí depois, quando Davi mata Golias, só sabemos a história, ele automaticamente casa-se com Mical, que ele tinha prometido Saul. Quem derrubar o gigante, casa com minha filha. E vira o quê? Entra na linha sucessória para ser rei. É claro que tinha Jonas nisso aí. Só que Jonas morre. Jonatas, perdão, obrigado. Jonatas morre. Saul morre. E Davi, então, seria o rei de Israel. Claro, tem toda a história de perseguição muito bonita. Eu gostaria que você leia o livro de Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, para poder acompanhar isso. Uma vez que Saul, que Davi é eleito rei, Saul faz um excelente reinado, reúne o povo. Sempre você vê, eu estou querendo enfatizar aqui, talvez não tenha sido tão feliz quando eu pensei que ia ser, e mostrar para vocês, então me ajudem, o empenho de Deus é sempre reunir seu povo. Só que Davi era um cara que fazia o que Deus mandava, matou muita gente. Deus não proibiu que Davi construísse o templo por causa disso. Deus proibiu que Davi construísse o templo porque Davi era um homem com sangue nas mãos. Que sangue? Sangue de Urias. Então, uma vez que Davi se contaminou matando Urias, fora da vontade de Deus, todos os homens que Davi matou, matou porque Deus mandou. Mas no caso de Urias, não. E ele suja o sangue dele porque matou a mulher de Betseba, a mulher que adulterou, fornicou, e eles tiveram um filho. Vamos lá. Então aí, a partir daí, a espada entrou na casa de Davi, o cara sofreu o pão que o diabo amassou. Literalmente. Só que chegou um tempo que Davi teve o seu filho, Salomão, e o seu filho, interessante, seu filho com Betseba. E Davi morre e Salomão erige o templo do Senhor. No tempo que Moisés, desde o tempo de Moisés até esse tempo, as pessoas adoravam o tabernáculo. Que é tabernáculo, aquela construção, muito interessante, era uma barraca feita de peles de animais. Cada camada com seu significado, cada fase do prédio com seu significado, e todo significado significando pelo menos duas coisas. A comunhão de Deus com o povo e a comunhão do povo entre si. Só que Salomão foi eleito para construir o templo de Deus. E Salomão constrói o templo com toda aquela suntuosidade. Só que Salomão, ele não foi o melhor dos pais. Dá para ver por suas crias, ele tinha muitas mulheres. A Bíblia diz, não multiplique cavalos, não multiplique esposas. E ele fez assim. Uma vez que ele fez assim, dos seus filhos, ele criou um filho de Salomão que era uma praga. E o seu filho, então, ele, depois da morte do pai, o povo muito oprimido, roubou? Roboão. O filho que dividiu o reino. Isso. E aí Roboão resolveu oprimir o povo de uma forma tão absurda que ele disse assim, meu pai, vocês querem que eu trate vocês como meu pai? A Bíblia diz que ele não tomou conselho com os sábios, mas tomou conselho com seus amigos. E aí ao invés de ele cuidar do povo, ele disse assim, meu pai era pesado? Pois o meu dedo menor é mais pesado que a coxa do meu pai sobre vocês. Então aí, só conseguiu continuar reinando sobre Judá e Benjamim, das 12 tribos, você lembra? 10 das outras tribos se dispersaram e foram viver, adorar e morar no que a gente tem hoje por Samaria. Daí então Jesus sempre disse, Jesus passa os samaritanos. Quem é o samaritano? O samaritano é o povo que vem dessas 10 tribos que se romperam. Quando você vai ler no livro de Reis, você vai ver que você então tem o nascimento de o povo que era um povo só, e isso ofendeu profundamente a Deus. Porque era o seu único povo. E aí você tem Judá, Israel. É interessante que você vai ver na Bíblia chamando Judá, Israel, Judá, Israel, Judá, Israel. Judá é o que vem mesmo da linha ali certinha com Judá e Benjamim. Inclusive com um problema terrível, porque pergunta a vocês, e quero ajudar sobre isso. Quem fazia quem fazia a ordem levítica? Problema. Mas vamos lá, porque os primogênitos se tornavam do templo. Então, provavelmente, eles pegavam os seus primogênitos e, por lei de Deus, uma vez primogênito, uma vez, ordinariamente, sacerdote. Provavelmente, assim que eles faziam os ofícios. Com os primogênitos, o seu próprio povo, que mesmo sendo benjamitas e de Judá, os meninos viravam naturalmente sacerdotes por serem primogênitos. Os pais não podiam resgatá-los com a paga, então, como Maria fez resgatando Jesus com as rolinhas, porque senão Jesus ficaria no templo porque era primogênito. Então aí eles não eram resgatados e ficavam lá. Pelo menos a explicação que a gente tem teológica, bíblica é essa, né? Porque esse negócio da fazendo aquela vinculação de aqui, falando de Jesus no templo. Como que ele conhece da lei? Exatamente, porque ele é o primogênito e está valendo a lei inteira. E não simplesmente o que eles tinham pedido. Jesus era educado de uma forma absurda da lei. E ainda tem uma coisa, a diferença de Jesus é porque ele não fazia passarinho de barro, como a Igreja Católica diz. Isso é uma bobagem. Esse poder sobrenatural dele começou a exercer, encanar, até que a Bíblia diz ali, começaram sinais. Adolescente não fez milagre nenhum. Mas ele não tinha pecado, gente. O que emburrece a gente é o pecado, conclui isso. É. O que emburrece o cara é o pecado, gente. Eu lembro que eu estava com um problemão na faculdade porque eu não estava conseguindo. Eu pegava 20 matérias. 20 matérias. Dois cursos de humanas. Para resumir, livro, fazer aqueles assuntos que eles pedem pra gente. E eu cuidava dos jovens da igreja, fazia parte de quase todos os ministérios da igreja. Como é que eu conseguia? Meus professores diziam assim, não faz trabalho com ele, não. Vocês vão fazer porque eles achavam que o pessoal pongava em mim fazer trabalho. O menininho que cresceu no alagado, gente, que passou 3 anos para ser alfabetizado, repetiu a quarta série umas 2 vezes, fez supletivo do 7º, 8º, 1º, 2º, 3º. Milagre! Porque eu estudava, viu? Eu perdi a noite, muitas noites estudando. Mas eu entendo que a mente, nossa mente, quando a gente se permite ao pecado, ao ostracismo, ela fica limitada. Mas quando a gente dedica a mente a servir a Deus, tem uma luz, é uma coisa sobrenatural. Eu creio nisso. Então vamos lá. A trajetória e os reencontros e as simbologias tipológicas. Então a gente vê Jesus em todas essas fases. O povo é rompido e isso entristeceu muito a Deus. E ficou rompido assim até, recomendo que vocês leiam, não como Bíblia, mas como um relato histórico, o livro de Macabeus. E fala um pouco de uma parte de Israel que a gente que é evangélico não conhece esse texto, porque não é canônico, é apócrifo, não é Bíblia, por causa das besteiras que fala ali dentro, de culto a anjo e outras coisas, né? Mas, como relato histórico, se você tiver uma Bíblia católica, leia lá Macabeus, para você entender mais ou menos como era aquele tempo lá de Israel. E aí, amados, o que acontece? Na plenitude dos tempos, pela graça e misericórdia, o Senhor manda um profeta, o anúncio de Jesus, sua encarnação. Chega, então, João Batista, que era para ser sacerdote no templo, mas não aceitou aquela corrupção lá dentro e foi feito sacerdote no deserto. E João anunciava que Jesus viria. Jesus anunciou a vinda de Jesus e Jesus nasce e encarna. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Jesus, então, ele era um filho excepcional, não tinha pecado, era uma pessoa normal, era Deus, sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Amém? Amém. Como homem, era um homem normal, o homem fazia xixi na cama, quando era criança, normal. Amém ou não? Amém ou não? Amém. E Jesus cresce sabedoria e graça sem pecado, deu um plus na inteligência dele, é claro, creio nisso. E aí, até o dia que Jesus, então, começa o ministério dele, é batizado e começa o ministério dele em Caná da Galileia. Ok? É batizado, vai para o deserto e depois vai para Caná, como a gente sabe. Jesus, então, tem o seu avido, o seu ministério. Irmãos, se você vê aqui a semelhança que há da vida de Jesus com a história do povo de Deus antes de Jesus, é muito interessante como é semelhante. Jesus, em 3 anos, viveu o que Deus, Pai e Filho e Espírito viveram com o trabalho com o povo dele, desde Gênesis até a vinda de Jesus, resumidamente. Até os seus 12 que Deus tinha o seu povo, Jesus teve os seus 12 também. Engraçado isso, né? Aí o que acontece? Jesus então vem e Jesus institui a sua igreja. Você faz parte dela? Diga amém. Amém. Jesus então morre, ressuscita, promete o Espírito e manda o Espírito vem o derramado Espírito Santo 10. Em Atos capítulo 2, a promessa de Joel 2 é cumprida e eles são cheios do Espírito Santo, estavam reunidos ali, recebe do Espírito Santo. A igreja, sua organização, crescimento e consolidação. Deus enchendo a terra com sua glória 11. Então Deus fala, o que eu comecei a fazer quando disse que era para vocês crescerem e povoarem a terra, e vocês, e a gente está lutando com isso durante tanto tempo, pois agora tem alguns diferenciais. O Espírito que vinha sobre alguns de vocês agora vai morar dentro de vocês. Os ofícios que eram distintos agora são comuns para todos que buscarem. Você tinha um no povo todo era rei. 1, 2, 3, 10 no povo todo eram príncipes. Dependendo da fase, 1 era profeta. 1 sumo sacerdote, 10, 12, 15 faziam parte da... Que não é, Sinédrio não é uma organização bíblica, é uma organização judaica. E aí o que acontece? Deus pega e fala assim, tudo isso, cada um de vocês a partir de agora pode ser em mim. Por isso que Jesus diz, por isso que a palavra de Deus diz, é melhor hoje do que antes. A gente costuma achar que era melhor antes, né? Já pensou a coluna de fogo? Já pensou aquela glória? Já pensou você como... Como Moisés via coisas, gente. Moisés viu a Deus. Aí você fala, mas a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. É claro que Moisés viu ao Emmanuel, Deus conosco, a Jesus. Porque senão ele morreria, a Bíblia estaria se contradizendo. Então, coisas assim são extraordinárias e nos assustam. Mas ele diz, melhor é com vocês agora. Ele diz, eu preciso ir para o Pai, porque eu tenho que ir para lá, porque eu tenho que mandar o Consolador, que é Deus como eu. E ele fala isso falando da seguinte forma, eu vou mandar um outro Consolador, você tem duas palavras gregas comuns para outro, hétero e homo. Homo é outro igual. Hétero é outro contrário, diferente. Por isso que nós somos heterossexuais. Outro contrário, no que se respeita ao sexo. E o homossexual é o outro igual no que diz respeito a sexo. Pois Jesus falou assim, virá outro, usando a palavra homo. Por que ele usou essa palavra? Virá outro que não é diferente. Outro como eu. Que é o Espírito Santo. E aí vem o Espírito Santo de Deus, que é, o Espírita diz que o Consolador que viria é o Espiritismo, mas o Consolador que viria é o Espírito Santo, porque a própria Bíblia chama de Consolador, Paráclitos. E esse Espírito que vinha sobre um profeta, sobre um sacerdote, sobre um patriarca, para que o povo ficasse junto, ele resolveu, pois agora eu vou estar em todos. De uma vez por todas. Simbolicamente, como a pomba da arca, que vai e volta. Agora vai morar na gente. E fica. Fica, perfeito. Muito bom essa tipologia, nunca tinha percebido isso. Uma pomba que ia, não tinha onde pousar, voltava. Ia, voltava, trouxe o galho. E depois foi e não voltou mais. Aleluia, glória a Deus. Então esse Espírito Santo, como Deus, ele pode ser onipresente, pode continuar agindo na igreja, agindo em cada indivíduo. Então, vamos pensar o seguinte. Deus, então, em toda essa trajetória absurdamente resumida, Deus, então, organiza a sua igreja, o crescimento da igreja, a consolidação da igreja. Agora sim, Deus enche a terra com a sua glória. Através de quem? Da igreja. Quando Deus disse que encher a terra da sua glória, já tinha passarinho, já tinha árvore, já tinha cachoeira. Então como encheria da sua glória, do conhecimento dele, através de quem? Da igreja, irmãos. Aí o que acontece? 12. A volta gloriosa, o resgate da noiva e a eternidade. Então Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Amém, amados? Bom demais. E a gente vai estar, e de repente vai tocar lá a trombeta, e todo olho verá, e todo ouvido virá, e o céu vai abrir, e os santos anjos do Senhor virão, e os crentes salvos em Jesus, que não estão dormindo não, viu, como alguns dizem, estão bem acordados, curtindo a glória lá, o paraíso com Jesus. O paraíso que o ladrão da cruz foi, estão lá. Se Jesus falou que hoje mesmo você vai estar comigo lá, dormindo? Vamos lá, gente, a gente está lá curtindo a glória, é maravilhoso. Mas tem algo que ainda é melhor do que isso, que é o que ele está preparando para nós. Aí a gente vai subir. Nós não seremos julgados com os ímpios. Nós passamos um ano estudando isso, hein? Se você quiser, você acompanha. Um ano estudando o Apocalipse. Vai na internet, baixa a aulinha lá. Então, nós não seremos julgados com os ímpios. Nós seremos julgados para absorvição. Amém, irmãos? Amém. E que nós possamos, e que Ele possa dizer de nós, você estava nu e você me cobriu, estava com fome e você me alimentou. Eu vou chegar nisso daqui a pouco, falando de comunidade, de igreja. Ok? E a gente vai subir com o Senhor e finalmente vamos viver plenamente em comunhão. Ele usa uma figura linda. Ele disse que vai casar conosco. Tem comunhão maior do que essa? Uma noiva casa com o seu noivo. Então, essa trajetória deve gerar em nós um ciclo virtuoso, que é entender a preocupação de Deus em vivermos em comunhão com Ele e com os demais. Tem um símbolo que eu acho muito bonito, eu pensei que eu tinha inventado isso, depois eu vi que um monte de gente gigante tinha falado isso, eu fiquei me achando. A cruz, ela didaticamente nos ensina muito, é um símbolo muito interessante. Porque eu cresci com a teologia equivocada que tinha que odiar a cruz. E não podia ter cruz. E cruz era coisa do diabo. Irmãos, glória a Deus que houve cruz. Que se não houvesse cruz, a gente não estava aqui agora. Dizem alguns arqueólogos que, inclusive, o tipo de trabalho de Jesus era muito mais de fazer cruz, de fazer umbral de porta, do que de fazer mesa e cadeira. Então, isso não podemos fazer uma teologia sobre isso, porque a Bíblia não relata isso. Relata que ele era carpinteiro com o pai. Então, imagino que não era nada estranho para ele. O fato é que, elucubrações à parte, o fato é que Jesus morreu nela. E glória a Deus por isso. Né? Uma das coisas que eu mais gostei no filme Mel Gibson, da Paixão de Cristo, foi uma compreensão muito madura do desespero do inferno quando Jesus morre. Não foi festa no inferno, irmãos, foi desespero no inferno. Porque tudo que o diabo queria é que Jesus não fosse para a cruz. Como tudo que o diabo quer é que você não tome sua cruz. Por isso que ele quer passar manteiga na sua cruz, passar um chocolate na sua cruz. Né? Ele quer botar um carrinho para você levar a sua cruz. Ou para botar um motorzinho na sua cruz. Mas, amados, então a cruz ela é o quê? Vamos lá? Vamos usar didaticamente aqui o símbolo da cruz. Didaticamente, né? Não que foi cruz por isso, acho que não. Isso é uma coisa que a gente está aproveitando o símbolo e não o contrário. A cruz ela é vertical. E ela é horizontal. E não tinha que ser assim. Jesus podia ser morto e enforcado. E a gente não tinha o que estar falando agora. Mas já que foi, eu vou usar o símbolo. Só como ilustração, amém, irmãos? Sem espiritualizar, só ilustração. Ela é vertical e ela é horizontal. Ela liga o máximo da terra com o máximo do céu, irmãos. E ela liga, nos liga entre irmãos. Então, a minha ideia, que minha obstinação hoje é eu entender isso e nós entendermos isso. Pensando assim, então, a comunhão profunda com Deus seria o primeiro. O que tem tirado a gente dessa comunhão? O que é essa comunhão com Deus? É fato que existe comunhão com Deus enquanto há comunhão com os irmãos? Sim, existe. Muito. Aprendemos muito de Deus com os irmãos. Mas, o que me parece, inclusive em toda essa trajetória que eu citei, é que Deus sempre tem, ele tem o interesse de ter um tempo especial com aqueles que estão com os outros. Antigamente eram poucos, hoje são todos. Nós, convertidos. Como era com Adão, gente? Adão, todo de tarde ele encontrava com Jesus de tarde, gente. Adão e Eva. Imagine que maravilha. Ô, Jesus, eu encontrei um bicho hoje, botou o nome Leão. Olha se não tem a cara de um leão. Aí ele deu uma olhada. Podia ser boi também, mas tudo bem. Tá na sua mão, tá bem feita, Adão. Foi lá que eles conversavam. Era uma coisa muito boa, uma coisa muito simples. Né? Então, imagine que essa comunhão que Josué tinha, já ainda discípulo de Moisés, ia para a tenda e ficava ali vendo aquelas coisas, aquele papo que Moisés batia com Deus, e aprendendo. Nossa, bom, né? E Abraão? Abraão, hoje eu fui tomar um café aqui na sua casa, prepara o que você tem para mim. Não vai te falar em línguas. E come, vamos fazer um negócio aqui que o homem que ficou com fome vai comer com a gente, aleluia. Noé? Então, amados, a gente vê, se pega a galeria da fé de Hebreus, a gente vai ver coisas extraordinárias. Ok? Aí a gente diz, isso é muito bom, mas é melhor ainda sendo conosco. Então, primeiro, a comunhão com os irmãos melhor, ela vai acontecer quando houver a comunhão melhor com Deus. Tem problema, ou não vive a comunhão com os irmãos que você queria, cuidado para não inverter as coisas. Melhore sua relação com Deus e observe se sua relação não vai melhorar com os irmãos. Sim, vai. E se não for com esses, Deus vai usar você para ganhar outros. Você vai ter boa comunhão com eles. Por que eu estou falando isso? Porque muitos irmãos hoje, com essa ideia, com literaturas parecidas, e tenho visto no que eu leio, no que eu ouço, no que eu assisto, muitos também começam a se perder achando que o máximo da igreja é a comunhão. Não é. O máximo da igreja são as religiões xamânicas da Amazônia, que os caras acordam, caçam, dorme tudo no mesmo lugar. A casa é um grande quarto que todo mundo dorme junto. É comunhão. Então eles estão melhor que a gente. Não é proximidade física a comunhão. A comunhão no reino de Deus é o resultado da sua comunhão com Deus. A comunhão entre irmãos no reino de Deus só é comunhão porque houve comunhão sua com Deus. Na verdade, o que nos atrai não é que nós temos de diferenças ou de semelhanças físicas ou sociais ou culturais. O que nos atrai é o que Deus derrama em nossos corações pelo seu Espírito, que é o seu amor. É isso que é a argamassa do corpo de Cristo. Não é semelhanças teológicas, de graduação, sociais, como vemos em muitos grupos. A verdadeira comunhão do corpo de Cristo é a unidade que nós temos baseados não nas semelhanças que temos humanas, mas no ingrediente sobrenatural que veio do céu. O mesmo Espírito. Isso é comunhão bíblica. E é isso que Deus quer resgatar no meio do seu povo. Amém, amados, ou não? Amém. Então, primeiro, comunhão profunda com Deus. Uma vida de oração, rotina sim, frequência sim. Eles tinham, a Bíblia toda tinha. Não era só na Velha Aliança, Nova também tinha. Eles tinham compromisso, eles tinham seus rituaiszinhos pessoais de buscar a Deus separado, tinham. Você vê isso em Atos, você vê isso nas cartas. Você vê Paulo mandando Timóteo ter. E hoje nós, como pós-modernos, nós achamos que, não, isso aí era na Velha Aliança. Não, a gente precisa. Para saber da palavra, tem que ler a palavra. Para saber do caráter de Deus, tem que orar. A pessoa que ora em línguas quando você está orando, gente. Paulo diz, é para edificação própria, então ora em línguas. Você está ali orando, você já tem o dom de línguas. Tem gente que tem gente que não tem. O dom de línguas, todos podem buscar. Não são todos que terão. Rousseau Shedd lamenta, gente. Ele fala assim, Oh, irmãos, eu queria tanto ter o dom de línguas. Meu Deus, o menor dos dons. Aquele homem tem o dom do amor, meu irmão. Mas é, eu queria tanto. Disse, nunca recebeu. Eu acho que ele vai morrer orando em línguas. Vai ser o último presente que Deus vai dar a ele. Mas você já tem, está ali orando, orando em línguas. Isso está dedicação própria. Então, vamos dizer o seguinte. Eu preciso de disciplina. Eu preciso de organizar e gerir meu tempo melhor para ter um tempo exclusivo para Deus. Aí você diz, não, eu tenho meu dia todo eu oro. Ótimo, mas Jesus falou, entre no seu quarto, feche a sua porta e fale em secreto com o seu pai, que ele que ouve em secreto lhe retribuirá publicamente. Era uma metáfora? Não! Era uma parábola? Não! Não era uma parábola, era uma ordem. Não, eu acredito que Jesus, de repente, estava falando do relacionamento intrínseco. Não, Jesus estava falando, vá no seu quarto, filho, feche sua portinha, viu? Se o seu quarto não dá, não tem porta, vá no seu jardim, que seja. Mas eu quero ser um tempo seu comigo, eu preciso disso, estou falando afetivamente, né? Porque ele é pleno. Você precisa de mim, eu tenho tanto para dar para você. Uma vez eu estava olhando o pastor Vinícius pregando, recomendo, pode ouvir tudo que você ouvir, pode ouvir que é bom demais. Bíblia pura, sobriedade teológica, profundidade devocional, cheio do Espírito Santo, o carinha que eu amo demais. Tenho o prazer de ser amigo dele, por graça e misericórdia de Jesus, que ele está assim, anos luz à minha frente. E eu estava um dia vendo ele na TV pregando, pastor Vinícius do lado, lá da Lagoinha. Eu acho que ele é a melhor coisa que tem lá na Lagoinha. Não fala isso pra ele não ficar vaidoso. Ele, pastor Márcio, que é homem de Deus também. Aninha também, que tem uma menina de Deus demais. Tem uma gente crente boa ali. Sim, mas aí o Vinícius estava vendo ele pregar e... O Vinícius do lado, estava vendo o Vinícius do lado pregar, ele parece com o menino. Diz que não parece não, diz que ele é mais bonito. E aí eu estava assim, falando, meu Deus, como é, senhor? O cara é muito novinho, ele tem uns 26, 25, 24 anos. Eu conheci ele, acho que eu tinha 24. Aí eu falei, como é isso aí, Deus? Aí, o que Deus falou a mim, muito simples, gente, muito simples. Ele falou assim, é porque ele disse sim pra mim. Pronto, bastou essa explicação, um tratado teológico, né? Às vezes é porque ele disse sim pra mim. Agora vamos aplicar esse sim. O menino novinho na igreja, né? Novinho, novinho, converteu lá na Lagoinha. Cresceu, estudou direitinho. O pastor Márcio chamou ele para um bate-papo. Aí botou ele, eles morrem de medo que o pastor Márcio chama, né? Tão manso, mas quando chama o negócio. Aí o pastor Márcio chamou ele e sentou assim: Vinícius, meu filho, olha, tu gostando está fazendo. Eu quero que você tome conta agora de toda a ação social da Lagoinha. Você vai supervisionar isso. 50 mil pessoas na igreja, gente. Brincadeira? Porque o rapaz diz sim. E aí quando a gente começa a dizer sim a Deus, o que acontece? Tem mais. Olha, o prêmio para o trabalho bem feito no reino de Deus é mais trabalho. Mas a gente não está atrás de uma vida fácil. A gente está atrás de uma vida que vale a pena. Diga sim. Só isso. Ele disse assim, quer falar com você, filho? Vem cá, desliga essa televisão um pouquinho aí. Tá tão bom esse filme aqui, senhor. O último capítulo da série, senhor. Vem cá. Eu não sei como acontece no reino espiritual, não. Eu não quero fazer uma teologia nova, não. Mas será que Deus está derramando assim, um negócio naquela hora, alguma coisa assim? E ele está querendo você, naquele momento ali, você dar uma protelada? Então, amados, quer dizer uma coisa para vocês. Nós só conseguiremos ter uma comunhão verdadeira, profunda, que resiste a embates, a problemas graves, quando o combustível dessa comunhão não forem peculiaridades, não forem similaridades, mas quando a argamassa dessa comunhão for o amor que nós recebemos na nossa busca pessoal com o Senhor. E aquele, aleluia, olha que coisa tremenda, e aquilo que recebemos em oculto, o Senhor leva para o eirado. Amém, amados? A comunhão que eu quero ter no eirado, no público, eu vou conseguir com o Juliano? Quando? Quando eu vou orar pela dor dele. Deus, meu irmão, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, meu irmão, Senhor. Ele fez o concurso do banco, Senhor. Oh, Deus, eu sei que o Senhor não vai bular o concurso, Deus, eu sei. Mas se alguém pudesse ser promovido para a cidade, Senhor, e ele pudesse ser chamado, meu Deus. Como é que eu vou olhar para o cara e vou só dar um tapinha nas costas dele? Se passeio chorando por ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém ou não? Então, essa cruz vamos usar como símbolo. Primeiro, comunhão profunda com Deus. Depois, comunhão profunda com o seu corpo. Se eu tenho, então, uma comunhão profunda com Deus, frequência, prazer, adoração, leitura da palavra, amor pela profecia, amor por receber e dar o pastoreio, mas principalmente estou falando do pastoreio de Deus. Aqui eu estou sendo bem assim, obtuso mesmo. Estou falando só da relação direta com Deus, ok? Porque tem gente também que tem algum problema. Que diz assim, não, eu me relaciono bem com a igreja, me relaciono bem com o meu pastor, eu só não quero ficar orando, para não orar, eu sou muito agoniada para ficar orando. Para um pouco. Aí o irmão fala assim, meu pastor, eu penso em tudo quando eu vou orar. Todo é todo mesmo. Aí eu digo assim, isso é maravilhoso, porque tem gente que me procura que já orou 2 horas e não sabe mais o que vai orar. E você não tem esse problema. Porque tudo que vier na sua mente, agora você vai orar por isso. Ah, pastor, mas é o biquíni que eu vou escolher para ir para a praia. Ora por isso. Deus, olha que coisa boa, minha irmã, ore. Deus, e aí esse biquíni, senhor, como vai ser o modelo? Deus. Parece a futilidade. Está na sua cabeça. Mas aí, você coloca o Senhor de Deus. Sabe o que mais importa na oração? Não é o que você diz a Deus, mas vocês estarem juntos. Por isso que o que for, pode orar. Amém ou não, irmãos? Porque Ele sabe o que você precisa. Jesus disse, Ele já sabe o que você precisa. O que Ele quer é que você pare com Ele. Pare com Ele, Ele quer relacionar com você. Você já percebeu que a gente fica parecido com quem a gente se relaciona? Querendo ou não. E quanto mais passa tempo junto, mais parece. Ele quer que você pareça com Ele. Então, comunhão profunda com Deus, comunhão profunda com seu corpo, convivência, compartilhamento, apoio, socorro, amalgamar, desistir das conveniências, ser e fazer discípulos, ser cuidado no grupo, gerar seu grupo, celebrar com todos. Vou falar mais disso depois, então vou resumir aqui, comunhão profunda com o corpo. Vou resumir esse ponto que eu vou falar depois, somente como comunhão com o corpo. Então, vamos sair com esse conceito aqui bem claro. Ela só é possível e saudável. Aqui, amados, ó. A comunhão com o corpo só é possível e saudável quando ela vem de uma comunhão que... uma comunhão com Deus. Porque senão a gente só tem similaridades, semelhanças. Irmãos, em qualquer lugar tem isso. Grupos de afinidade. Igreja, comunhão de igreja não é comunhão de grupo de afinidade. Nem quando essa afinidade é o evangelho. Não pode ser. Porque no dia que tiver um pensamento diferente de alguma coisa, a gente mata a pessoa. Tem que ser comunhão baseada na comunhão que eu tenho com Deus. Aí resiste, meu irmão, a qualquer coisa. Toma um tapa na cara e dá outro lado. A não ser que uma das partes não queira. Aí não tem o que fazer, né? Mas, vamos pensar assim. Terceiro. Essa comunhão com Deus, que gera comunhão com o corpo, não para no corpo. Alice e Lorena estavam admirando eles. Eu tenho que ter um filho, pelo menos mais um. Eu tenho que ter. Você sabe, Paulo perdeu o útero, vou ter que adotar. Oh, Deus cura o útero dela. Eu acho que para Deus isso é mamata. Isso aí é um soprinho. Vamos lá. Eles têm 2 filhos. Demograficamente, cientificamente, eles estão trabalhando contra a manutenção da espécie. Porque só tem 2. Para se manter tecnicamente, teria que ter pelo menos 3. Considerando fertilidade, morte. Um povo só se mantém quando cada família tem 3 filhos. Isso é um estudo antigo já de geografia política e estatística, ok? Antes ou depois da população ter dobrado em 50 anos? Porque eles tinham 7, velho. A média era 5 por pessoa. Aí cresceu demais. A bola do dia rima ali, que ela faz baixo. Vamos pensar o seguinte. Irmãos, olha aqui, ó. Esse amor a Deus horizontal gerou um amor prioritariamente o gancho da cruz que junta a madeira vertical com a bandeira horizontal. Eu considero esse nó, essa junta, seria a comunhão, então, de nós com o povo de Deus. E eu considero, claro, ilustrativamente, as pontas da cruz como aqueles que nós vamos abraçar para entrar no corpo, entendeu? Então, uma profunda busca e intimidade com Deus vai gerar uma comunhão sobrenatural com os meus irmãos e vai gerar uma necessidade natural de ganhar outras vidas e cuidar delas. O que acontece? Existem aqueles irmãos que buscam profundamente a Deus, mas são poucos no meio da comunidade, poucos, que no final viram pastores, viram líderes. Poucos. Quando isso amadurece, muitas pessoas começam a buscar a Deus juntas, e aí se tem uma comunhão verdadeira. Segundo passo, mas o terceiro passo e fundamental para que a igreja se mantenha é que nós demonstremos esse amor de Deus através das nossas vidas para teremos outros convertidos no nosso meio. E aí cai-se numa pergunta aqui nevrálgica. O que é que você, especificamente cada um, porque a gente gosta, né, de ser sacerdote, de poder falar com Deus, né? Mas o que é que você e eu, como indivíduos, porque a gente gosta também de esperar que a igreja coletivamente faça, né? Mas a igreja, não esqueça, ela é feita de você. Então, o que é que você, como indivíduo, o que você faz para que essa igreja se mantenha no que diz respeito a ganhar vidas e cuidar bem delas? Ah, não, pastor, a gente está como o senhor pregou, como você pregou ontem. A gente quer até ser igreja, assim, tudo, mas eu quero até também viver assim, eu quero ser cuidado pelo senhor. Quero ser cuidado pelo meu líder de grupo. Mas eu não nasci para cuidar. E, interessante, né? Ninguém disse que não nasceu para não ser cuidado. Né? Não, até uns dizem assim, né? Isso muito raramente. Não, ninguém vai cuidar de mim, não. Às vezes porque não quer cuidar de outra pessoa também. Mas é assim, uma comunhão profunda com Deus gera uma comunhão profunda e verdadeira com o corpo. E gera buscar e cuidar daqueles que já foram comprados, já foram eleitos, estão à deriva ainda. A melhor forma de viver de acordo com o serviço que Deus requer de nós é em comunidade. Nós com Deus, nós com a família, nós com o discipulador, nós com os discípulos, nós com o nosso grupo familiar, nós com a celebração de todos os grupos, que é o culto que a gente geralmente faz dominicalmente. Mas é assim, olha aqui. Já abreviando que vamos falar mais logo. A gente vai parar agora para tomar uma aguinha, dar uma alongada, e em 10 minutos a gente volta, porque eu vou terminar logo por hoje. Vamos pensar o seguinte. Nós, como igreja, e eu vou trabalhar muito isso com vocês, e vou tentar mostrar o exemplo para vocês, e vocês já veem em mim isso, gente. Vocês veem que eu arrisco as minhas relações para evangelizar, para curar e para trazer para o nosso meio. Eu teve paciente meu homossexual, tem um paciente meu homossexual, eu sonhei com ele esses dias, magrinho. Aí passei uma mensagem para ele: oi, querido, como é que você está? Eu sonhei com você, é muito magrinho, está tudo bem, espero alguma ajuda. Aí ele falou: não, magrinho, é porque eu estou fazendo dieta. Mas, sei não, viu? E aí, estou fazendo dieta, coisa e tal. Aí agradeceu, que estava muito bem, uma fase boa, coisa e tal. Aí eu, ok, mandei um ok. Aí depois de 10 minutos, mandou mensagem: ó, oh, ore pro fulaninho, coisa e tal. Um cara que é militante da causa homossexual, que me falou segredos do movimento homossexual. Vocês nem imaginam. Eles são muito mais organizados do que a gente pensa. Muito mais organizados. A gente acha que não, né? Que são um povinho que a gente não tem o que temer. Eu arrisquei minha carteira profissional quando eu chamo um cara desse para estar com a gente, para ouvir uma pregação. Então, amados, é assim. O que é que eu faço para ter mais? Não vamos simular nada, não. Não sai daqui: não, eu tenho que evangelizar meus amigos. Não. Comece pelo caminho certo. Eu tenho que primeiro restaurar minha relação pessoal com Deus. ou melhorá-la. Eu tenho que viver melhor comunhão com os meus irmãos, porque senão eu vou trazer para onde esse cara que eu vou evangelizar? Agora também não precisa demorar um ano para isso não, né, irmãos? Amém? Porque também, né? Jesus volta e você fica assim, se curando, estou me curando, estou me tratando. Você está na quinta, mas você também está com ponto morto, né? Pô, boa essa. Então, aí eu vou entender o seguinte. Olha aí, tá loucura do que eu estou dizendo, hein? Segura essa aí. Que é assim. Nós, hoje... Deixa eu gravar aqui, bem gravadinho. Nós, hoje, na maioria dos casos, estamos gastando nosso dinheiro com o que não é pão. É o que a Bíblia diz. Hoje, na maioria dos casos, se você olhar o que é a minha vida, o que eu faço na minha vida, eu corro atrás de quê? O que é que tem a ver a minha agenda... Olha aqui para terminar. O que é que tem a ver a minha agenda com Mateus 28, 18? Pouco. Então mude a sua agenda. Amém, amados? Olha, eu vou obstinadamente insistir nisso. Porque eu sei. A Bíblia fala que a multidão dos conselhos é a sabedoria. Vou falar. Vou viver mais do que eu tenho tentado. Vocês são testemunhas. E vou fazer. Porque se eu, trabalhando... cuido de 50 pessoas. Você trabalhando, cuida de 3. E mais bem cuidado do que eu. Você vai pastorear os seus 3 melhor do que eu pastorei os meus 50. Isso eu não tenho dúvida. Até porque disse na igreja domingo de noite. Todos vocês são amados e preciosos. Mas eu vou ter mais tempo. O Juliano até pegou uma briga comigo terrível. Porque ele disse, não, meu pastor, você tem que cuidar de todo mundo. Eu falei, não aguento não, quer dividir comigo? Se você continuar como você vai, logo você vai ser ordenado. Agora, sozinho não consigo não, negão. Eu estou cuidando dos meus 14, 15 ainda com muito esforço. Claro que a gente apaga um incêndio ou outro, né? A gente vai cuidando, amando todo mundo. É uma palavra geral para toda a igreja. Mas eu admito que a minha igreja não é toda cuidada, não. Sou muito sincero com vocês. Cuidada como era para cuidar, só vai ser quando cada um de vocês cuidar também. Aí vai ter igreja filé. Aí vai ser o negócio. Aí, meu irmão, vai ser o trabalho. Vai dar trabalho para poder cuidar de tanta gente. Porque o povo... Você vai na sua de base? Não, você tem que ir, né? Você foi. Ninguém aqui vai na sua de base, não, gente. Quem tem plano de saúde aqui vai correr para o hospital. Quem é doido para a sua de base? Só se tiver sem plano, desesperado. Se nós somos uma igreja que cuida, que sara, que é uma janela do céu, que é tão cheia do amor de Deus, cada indivíduo, cada relacionamento, cada discipulado, cada grupo, isso vai acontecer, as pessoas vão começar a convergir, e a gente vai começar a cuidar, e aí vão ser mais pessoas cuidando, e mais pessoas convertidas, e mais pessoas, um ciclo virtuoso, aleluia. E aí o irmão sai, a igreja vai com ele. Amém ou não, irmãos? Amém. Você e eu achamos isso tudo muito, muito, muito punk, eu sei. Se a gente olhar na perspectiva, desculpa a linguagem coloquial, vocês são meus amigos. Se a gente olhar na linguagem simples, a gente está subvertendo paradigmas antigos. Eu não é, Lorena? Agora, convenhamos, vocês sabem, irmãos, muito pouco que estou dizendo aqui é algo que beiram interpretação. A maioria absoluta que eu estou dizendo são coisas simples e bíblicas. Muito simples e muito bíblicas. Sendo assim, não vai ser sobremodo pesado para vocês. Amém? Vamos parar para tomar uma água. 10 minutos. Ó, 12 horas a gente volta. Eu vou ficar só mais 20 minutos. E a gente vai almoçar, ok? Então pode tomar uma água aí, dar uma esticada. 8 minutos aí para você. Demorou muito. Ai, errei também. É que eu tô...